Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dia de Santa Catarina de Sena, padroeira dos estudantes, estamos aqui inaugurando a nossa nova sala de aula. Conseguimos de volta todas as nossas coisas que ficaram no depósito 2 anos, minha velha mesa, né? Minhas estantes, meus livros, voltou tudo, graças a Deus. Então, eu queria pedir a permissão de vocês para nós aqui rezarmos um Pai Nosso em agradecimento, tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bem? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bem? Então, hoje, essa aula aqui vai ser meio improvisada, eu não tive nem tempo de pensar nada durante a semana, mas me ocorreram algumas ideias a respeito da situação brasileira a partir de alguns posts que eu coloquei no Facebook. A partir do momento que foi rompida a hegemonia intelectual esquerdista, e ela foi rompida mesmo, quer dizer, a intelectualidade esquerdista está num momento de franco declínio e desmoralização, como ela nunca esperou que podia acontecer. Parece que foram surpreendidos, levaram uma pancada que nunca poderiam ter imaginado. É natural que surjam por toda parte ambições e projetos políticos e, evidentemente, começam a brotar soluções para os problemas brasileiros e planos de governo e propostas de regime, etc., etc., etc. Tudo isso é natural que aconteça, mas no presente momento tudo isso é absolutamente inútil. Por quê? Pelo que eu estudei, não há nenhum movimento político, seja de tipo revolucionário ou qualquer outro, pode aparecer e frutificar a não ser por uma série de etapas que não são trocáveis, não são transponíveis e não são saltáveis. E a primeira delas é, evidentemente, muitas décadas de pura discussão entre intelectuais. Se vocês leram Dostoiévski, Dostoiévski estava escrevendo ali por volta de 1870, quer dizer, 40 anos, ou quase 50 antes da Revolução Russa, e você via a intensidade das discussões entre intelectuais, cheios de vodka e chá na cabeça, passavam as noites discutindo. As discussões eram puramente teoréticas, estavam tentando entender o que acontecia. Né, e apareciam ali mil correntes de pensamento diferentes, tudo misturado, quer dizer, uma espécie de um caos intelectual, né, uma coisa assim fervilhante. E isso durou muitas décadas. Foi isto que permitiu que acontecesse a Revolução Russa. Se você observar em outros processos que não têm nada revolucionário, como por exemplo a emergência do movimento conservador nos Estados Unidos, Ele começa em 1935 com o livro do Albert J. Nock, Our Enemy, the State, Nosso Inimigo, o Estado. E inicialmente ele vai se alastrando em círculos concêntricos, sobretudo em esferas de intelectuais, durante muitas décadas, e vai criando aos poucos uma efervescência de ideias que só muito lentamente se condensa num movimento político, né? E o primeiro, vamos dizer, houve um primeiro momento de que pareceu de triunfo com a ascensão do Barry Goldwater, mas falhou. Na verdade, o movimento conservador só chegaria ao poder nos Estados Unidos em 1981, com Ronald Reagan. Então, você vê, foram 45, 46 anos, né? Do mesmo modo, outro exemplo que me ocorreu foi o da democracia cristã italiana, que surge nos primeiros anos do século XX, com o Luigi Sturzo. Luigi Sturzo era um padre católico e sociólogo. Também cria um movimento intelectual que só se estabelece como partido político, como movimento político, em 1919, isso é, depois de quase 20 anos de discussões, e só chegará ao poder depois da guerra, em 1946. A democracia cristã governou a Itália há muito tempo, mas ainda é, talvez, a força política principal, né, na Itália. Mas é natural que, diante de tudo isso, apareçam pessoas impacientes e digam: não, chega de conversa mole entre intelectuais, nós precisamos partir para a ação, precisamos atingir o povão, etc, etc. Eu sei, tudo isso é muito bonito, mas é impossível, porque não há nenhum meio de um grupo político alcançar o povão a não ser por círculos concêntricos. Quer dizer, não é possível um sujeito ou 10 sujeitos falarem para 180 ou 200 milhões. Isto realmente não existe. Quer dizer, você fala para 1.000, que falam para 10.000, que falam para 100.000 e assim por diante. Não há como saltar isto aí. Este é o primeiro ponto que eu desejaria ressaltar. Em segundo lugar, nós precisamos perguntar o que aconteceu no Brasil. Aconteceu a quebra da hegemonia intelectual esquerdista. Agora, eu sempre distingo entre a hegemonia intelectual e a hegemonia cultural. A hegemonia intelectual é o monopólio das ideias circulantes. Quer dizer, você tem apenas uma fonte de ideias e tudo o que se fala e tudo o que se conjetura na sociedade tem que ser expresso na linguagem dessa corrente hegemônica, porque não há outra linguagem. Então, você vê todas essas expressões, a diversidade, os direitos humanos, a diferença, etc, etc. É uma linguagem comum a todas as correntes, até, digamos, o fim da década de 90. A partir daí a coisa começa a mudar. Então, antes você não tinha nem mesmo os instrumentos linguísticos para expor uma outra ideia. Quer dizer, as pessoas sentiam as coisas, mas, como dizia o Augusto dos Anjos, a ideia tropeçava, diz ele, no molambo da língua paralítica, né? A língua não conseguia expressar, tá certo? Então você tinha sentimentos mudos, uma espécie de um mal-estar geral, mas ninguém conseguia formular as coisas de uma outra maneira, né? E isso foi uma coisa que eu pensei muito antes de eu publicar o livro A Nova Era, a Revolução Cultural e O Imbecil Coletivo. Eu falei: bom, tem que dizer as coisas de uma outra maneira. É preciso um novo estilo literário, que eu fui tentando e aperfeiçoando até chegar nisso. A hora que eu encontrei a coisa, então é como se eu tivesse assim, eu dei o instrumento linguístico para todo mundo, quer dizer, abri uma nova possibilidade linguística e todo mundo começou a descobrir coisas. Eu recebi milhares de cartas, de mensagens, dizendo: puxa, você está dizendo exatamente o que eu queria dizer. Eu falei: bom, os escritores existem para isso. O escritor não vai pensar tudo só da própria cabeça, ele vai tentar pegar, vamos dizer, uma atmosfera cultural geral, tá certo? E dar voz a esse estado de coisas. O escritor existe precisamente para isso, né? Vamos dizer, Mallarmé é dar um sentido mais puro à língua da tribo, a língua da tribo conseguir dizer o que quer, né? A partir deste momento, criaram-se, evidentemente, bilhões de possibilidades. Porém, essas possibilidades ainda existem apenas na mente daqueles que as concebem. Objetivamente, qual é o estado da sociedade atual? O estado é o seguinte: a hegemonia intelectual foi quebrada, Mas a esquerda ainda tem a hegemonia cultural, quer dizer, ela tem o aparato, ela tem os cargos, ela tem o domínio dos órgãos de cultura, o domínio do sistema educacional, etc., etc. Evidentemente, a esta altura, ela tenta manter este domínio, não pelas vias normais da disputa cultural, mas por via administrativa, burocrática, através da gritaria, da intimidação, etc., etc., o que mostra a sua total impotência de resgatar a sua hegemonia intelectual. Essa foi perdida, eu creio que para sempre. Por que eu digo para sempre? Porque a esquerda brasileira sempre se alimentou intelectualmente da esquerda mundial. Se você vê assim, os anos 60, por exemplo, a riqueza de ideias na esquerda mundial era uma coisa assombrosa. Você tinha a escola de Franco, você tinha Michel Foucault, você tinha o Habermas, você tinha o Jean-Paul Sartre ainda em plena atividade. Isso, tinha todo, vamos dizer, um aporte extraordinariamente poderoso da nova esquerda americana, a qual naquele tempo pertencia o David Horowitz, não pode esquecer aqui, né? O negócio dos Black Panthers, etc. Tudo isso alimentava e energetizava a esquerda brasileira. Em seguida veio, vamos dizer, o movimento da nova era, né? Isso, com o negócio das drogas, do sexo, do sex libre, etc., etc., que também teve uma influência monstruosa e da qual, por exemplo, a nossa famosa Tropicália não é senão um subproduto remotíssimo disso aí, né? Quer dizer, o efeito de um movimento cultural internacional num país remoto do terceiro mundo. Na verdade, pensando bem, um acontecimento que não tem importância nenhuma, né, na escala mundial, mas que na escala local foi considerado relativamente importante. É a época também que surge, vamos dizer, os famosos festivais de música da Globo, também não eram nada mais do que um eco distante, vamos dizer, do pensamento da nova esquerda americana. Mas, e acontece que a esquerda internacional intelectualmente pifou, não tem mais nada. Se você pensar assim, quem na esquerda ainda merece ser ouvido? Eu vejo duas pessoas, eu vejo o David Harvey, que é um autor enormemente técnico, ele é um geógrafo de formação, é um grande estudioso de Karl Marx e escreve sobre as perspectivas econômicas do marxismo numa linguagem muito difícil de pessoas terem acesso. E vejo o Antônio Negri, que é um homem que... Antônio Negri já é muito velho, ele pertence a uma outra época. Ele escreveu coisas brilhantes e continua escrevendo. Eu acho que o livro dele sobre Descartes, onde ele interpreta Descartes como, vamos dizer, uma espécie de um porta-voz da burguesia em ascensão na época, um precursor do capitalismo. Então, e eu acho que a tese dele está muito certa. É difícil um camarada acertar assim nessas coisas. E é um mérito nada desprezível. Quer dizer, o Antônio Negri, com tudo que a gente sabe contra ele, dizem que ele matou não sei quem, não sei se ele matou ou não matou, mas ainda dentro do quadro do marxismo internacional, eu acho que só ele e o David Harvey merecem atenção. Os outros são o István Mészáros, me parece um bobalhão apenas, o Wallerstein. O Wallerstein também já está, se ele está vivo ainda, está com 153 anos, uma coisa assim, né? Então, já pertence a uma outra época. E não há mais nada. Tudo que você vê aparecer no cenário internacional é anticomunista, frequentemente antimarxista, muitas vezes conservador, nacionalista. É só isso que aparece. Você vê na França o movimento de ideias na esquerda acabou. Você só vê na direita. Então, na direita surge também, claro, todos os monstrinhos, né? Com toda, vamos dizer, aquela herança semifascista e antissemita que tem, que é, vamos dizer, a tara de nascença da direita francesa. Ainda tem muita gente assim lá, né? Nem todos, evidentemente, estão contaminados com isto. Mas, na hora que começa uma efervescência de ideias na direita, é normal, vamos dizer, que os germes que estavam em ação 100 anos atrás voltem também. Tudo volta, né? Então, nos Estados Unidos também você não vê nada que vale a pena, né? No pensamento de esquerda. O pessoal ainda depende de figuras de outra época, como Noam Chomsky. O Chomsky, aliás, a obra inteira dele é puramente jornalística. Ele não tem uma obra teórica, ele não é um teórico, não é um filósofo de esquerda, ele apenas comenta notícias e faz propostas políticas. Ele é apenas um agitador político, ele não tem envergadura de um pensador de esquerda, né? Ele foi um pensador importante na área linguística, isso ninguém nega, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a atuação política dele. É como se fosse duas vidas. Ele encerrou uma etapa, começou outra completamente diferente. E tudo que o Chomsky diz, né, o pessoal acompanha o Chomsky até no banheiro, tudo que ele diz lá, eles gravam e tudo isso vira livro. Quer dizer, o homem publica um livro por mês. Né, tem uma vasta equipe para fazer isso aí, para documentar o que ele diz. E quando você vasculha tudo isso, você não vê uma ideia, você só vê o comentário político. Né? Mais ainda, é mais a retórica política, a propaganda política, na verdade. É só isso que ele faz. Né? E podemos considerar o Chomsky uma pessoa intelectualmente irrelevante. Ele é uma figura publicitária importante, sem dúvida, politicamente importante, mas intelectualmente não tem nada. Se você comparar, por exemplo, a obra do Michel Foucault com a do Chomsky, de, bom, o Michel Foucault você pode discordar, etc., mas ele tem ideias, é um homem rico de ideias, passa o tempo todo pensando. O Chomsky, para dizer essas coisas dele, nem precisa pensar. Tudo que ele diz é previsível. Então, podemos dizer que na França, vou dizer, o canto de cisne da esquerda foram os tais dos novos filósofos. Não é isso? Que já era uma reflexão profundamente crítica sobre tradição marxista, o movimento comunista, etc., etc. Eles foram passando cada vez mais para a direita. Né? Então, nesse definhamento da esquerda internacional, corresponde, vou dizer, à morte da esquerda nacional, morte intelectual da esquerda nacional. Essa morte aparece não apenas na incapacidade de produzir qualquer coisa nova, mas, de fato, numa debilitação intelectual como nunca se viu. Não conheço um fenômeno similar no mundo. Se você pegar elites intelectuais acuadas por uma oposição, elas sempre reagem intelectualmente de algum modo. E a esquerda nacional não reage intelectualmente mais, ela está morta intelectualmente. Ela reage só gritando, tentando, ah, vou processar, vou prender, vou bater, vou acontecer. É só assim, quer dizer, é um enervamento apenas, né? E mesmo essa iniciativa física, por assim dizer, ela é impotente, ela não consegue parar a ascensão de uma oposição. Então, a etapa que nós estamos vivendo agora é a de retirar do esquema cultural os últimos resíduos da autoridade esquerdista. Resíduos que são apenas resíduos materiais, são cargos que eles ocupam, é o poder da caneta, tá certo? É o poder dos decretos, das nomeações e demissões, é só isso que eles podem fazer. Tá certo? Mas isto vai demorar para retirá-las. Né? Enquanto nós não terminarmos isso, qualquer iniciativa política é tempo perdido. Não que elas não devam ser feitas, elas devem ser feitas só para não dizer que não fez, né? Para marcar posição. Né? Então, é claro, vai aparecer movimento, por exemplo, aparece um movimento monarquista, aparece um sujeito com proposta militarista, retorno ao regime militar, aparece outros com proposta de constituição, não é isso? Tudo isso, bom, é natural que aconteça, mas não vai adiantar absolutamente nada, porque a esquerda ainda tem o controle do aparato burocrático da vida cultural. Portanto, eles ainda têm, até certo ponto, o controle da opinião pública. Por mais desmoralizado que ela esteja, eles têm os meios, têm o alto-falante, por assim dizer, na mão. O alto-falante, sobretudo, Rede Globo, Folha de São Paulo, etc., etc. E as universidades. Eles ainda têm isso na mão. É assim, eles enfraqueceram por dentro, mas ainda tem uma carapaça por fora. E essa carapaça, para ser rompida, vai levar mais de uma década. Quer dizer, eles não serão removidos dos seus postos do dia para a noite. É preciso um longo processo, né, de desmoralização. Desmoralização inteiramente merecida. Né, isso. Então, eu seria o último a tentar desmoralizar, vamos dizer, um intelectual de esquerda que merecesse algum respeito. Não faria isso, nunca. Né? Por exemplo, eu não poderia tentar desmoralizar um Álvaro Lins, por exemplo. Não, não, Não vejo como fazer isso aí. Né? Se ele tivesse, por exemplo, ocupasse uma reitoria, então, por mais esquerdista que ele fosse, eu digo, bom, ele não merece ser retirado de lá só por ter uma ideia diferente. Isso não. Né? Mas acontece que a ascensão da esquerda foi a destruição da alta cultura no Brasil. Né? Essa destruição, se pode observar, por exemplo, eu notava, recebia muitos alunos, por exemplo, eu vou citar o pior exemplo, Faculdade de Psicologia. Né? Os alunos chegaram, claro que alunos de psicologia têm um interesse primordial naquilo que eu estou dizendo. Né? Então, eram muitos que chegavam, e eles não sabiam nada, nada, nada, nada. Eles tinham estudado psicanálise e behaviorismo, e olhe lá. Não sabiam mais nada, nada, nada, nada. Quer dizer, eu citava a bibliografia inteira da psicologia do século XX, que é, vamos dizer, uma ciência que progrediu enormemente no século XX, fez descobertas absolutamente espetaculares, e as pessoas não sabiam nada. Eles não sabiam nem de Wilhelm Reich. Então, eu fiquei sabendo do Wilhelm Reich através do meu falecido amigo, Dr. Ronald Fred César Müller, que aproveitou muitas coisas do Wilhelm Reich no tratamento dele e que ele comprou uma caixa de Reich, né? Aquela acumulador de orgônio. Eu estive dentro dessa caixa, fazia uma cosquinha apenas, né? Mas, segundo o Reich, aquilo era uma energia cósmica, etc., etc. E isso aí, tomei conhecimento disso, foi na década de 70. Eu li todos os livros do Reich que eu tinha acesso. E, na época, havia um estudioso de Wilhelm Reich, que era o Zé Ângelo Gaersa, que era um psicólogo, um psiquiatra, do qual se falava muito mal, porque dizia que ele abusava sexualmente das clientes, mas eu não sei. De mim, ele não abusou sexualmente, isso eu posso garantir. E sempre pareceu um homem muito talentoso e muito engraçado, muito, alguém que merecia atenção até certo ponto. E, mas tirando o Zé Ângelo Gaersa, e por incrível que pareça, um discípulo do Mário Ferreira dos Santos, que chamava Tomás de Aquino Ferreira, eu acho, que era o estudioso de Wilhelm Reich e vivia tentando articular as ideias do Mário com as do Wilhelm Reich, essas as únicas pessoas que entendiam do assunto. Eu falava, mas como? Com todo esse bando de esquerdista, bando de comunista na rua, tá certo? Tanto comunista nas faculdades de psicologia, ninguém conhece nem sequer Wilhelm Reich. Agora, se eu falasse, sei lá, do Viktor Frankl, do Lipotsondi, do Maurice Pradine, mas não sei quantos, ninguém sabia absolutamente nada. Havia alguns junguianos, é verdade, junguianos de estrita observância, que conheciam, na verdade, pouco. O Dr. Müller conhecia mais Jung do que todos eles juntos, e ele não era um junguiano estrito. E ele dizia uma coisa extraordinária, ele falou: não existe nenhuma psicologia de Jung. A obra inteira de Jung é um livro de memórias. São observações clínicas que ele foi fazendo ao longo da vida. E isso é a coisa mais certa. Não há nenhuma teoria do Jung. Existe apenas a experiência do Jung. E se você lê por este lado, a coisa é de uma riqueza espetacular. Se você não espera nenhuma coerência teorética do Jung, é uma riqueza grande. Se você se apega à aparência de teoria, tá certo? E leva aquilo muito a sério, você está no caminho errado. Havia alguns junguianos na praça, mas todos eles muito velhos. Tá certo? E realmente eram psicoterapeutas de profissão e não professores universitários. Então, tinha influência cultural mínima. Houve alguma influência de Jung no círculo do Vicente Ferreira da Silva. Ele e a mulher estudaram muito Jung. Né? Um minutinho. E você vê, o Vicente Ferreira da Silva era o hiperreacionário. Ele chegou até a ter simpatias nazistas durante algum tempo. Durou uns 3 meses, mas, né? O Vicente era um tipo muito esquisito, tipo exótico, né? Tudo quanto era ideia esquisita o atraía. Então, até hoje não sabemos o que viria a ser a filosofia do Vicente Ferreira da Silva, porque ele morreu muito novo, num desastre automóvel, e ele passou por várias etapas, né? Desenvolvimento, não chegou a estabilizar nada, deixa algumas ideias soltas, algumas muito valiosas, mas na revista dele, que se chamava Diálogo, havia uma certa influência junguiana através do Theon Spanoudis, né? Irmão do Solon Spanoudis, do qual eu fui paciente durante 2 meses. Eu fiz umas 8 psicoterapias assim, tipo, para saber como é que era. Passava 2 meses num, 3 meses no outro, e conheci várias, né? E uma delas foi com o Solon Spanoudis, que era um homem de formação junguiana, mas já estava interessado em outras terapia heideggeriana, outra coisa. Mas se havia uma certa variedade de ideias no meio psicoterapêutico, nada disso chegava na universidade. Então, os alunos saíam da faculdade de psicologia ignorando tudo da psicologia do século XX. E eu comecei a perceber que isso era um negócio catastrófico. Falou, isso nunca aconteceu na história do mundo. Né? Se você estuda a história de países que passaram por traumas que o Brasil nunca conheceu, guerras, revoluções, etc., né, você vê que nunca a vida intelectual acabou. Se você pegar a Alemanha nazista, né, claro, a maior parte da literatura alemã nesse período foi feita no exílio, na Alemanha austríaca, mas, mesmo jeito que continuou lá dentro, por exemplo, Gerhard Hauptmann, o dramaturgo, continuou lá dentro, escondido e produzindo. Né? É coisa de altíssimo nível. Se você pegar, sei lá, toda a obra de Thomas Mann, escrita em grande parte no exílio, é uma coisa absolutamente indispensável. Você não vai dizer que a situação deles era muito confortável, né? Que eles tinham uma condição melhor do que os brasileiros. Não tinham. Do mesmo modo, na Rússia, se você pegar toda a literatura subterrânea da Rússia, né? Solzhenitsyn, Vladimir Bukovsky, todos eles, é uma coisa de uma riqueza extraordinária. Parece que quanto pior ficava a situação, mais a criatividade deles se fortalecia, se tornava intensa. E no Brasil aconteceu o contrário. Pifou tudo. Foi aí que eu comecei a levar a sério, né, o meu nome, escolhido pela minha avó, Alma Elisa Schneider, foi profética que me chamou de Olavo, quer dizer, sobrevivente. Chegou uma hora e falei, pô, morreu todo mundo, sobrou eu. Então eu tenho que fazer, tenho a obrigação de fazer a ponte entre o Brasil que não existe mais e um Brasil que pode existir amanhã. Tudo que eu fiz foi com base nisto. O que significa também o seguinte: se eu estou dizendo que a hora dos programas políticos não chegou, isso também quer dizer que eu não tenho nenhum programa político. Por isso é uma estupidez me qualificar ou de liberal, ou de conservador, ou de fascista, se quiser, qualquer coisa. Mas eu não tenho programa nenhum. O meu único programa é demolir a hegemonia intelectual que destruiu a vida intelectual no Brasil. Ou seja, menos por ser esquerdista ou qualquer outra coisa do que por ter matado. Quer dizer, a inteligência de um país, esse é um crime inominável. Né? Eu acho que todos os ministros da educação dos últimos 50 anos, todos eles mereceriam a forca, se houvesse forca no Brasil, ou a guilhotina, ou sei lá o quê. Tá certo? São criminosos mesmo. Isso que se fizer no Brasil, não, isso não se faz. Isso não aconteceu em nenhum país da África, gente. É? Você olha a literatura africana, né, das últimas décadas, né, países que vivem na miséria, em guerra civil o tempo todo, a criatividade não para, né? E no Brasil parou, e o que continuou é de uma pobreza. Outro dia mesmo eu estava lendo o livro da tal da Patrícia Mello. Eu cheguei na página 20 e falei, eu não aguento ler isto. Isto aqui é muito subginasiano, meu Deus do céu. É? E quando você vê essas figuras sobreviventes de outras épocas, né, decaindo cada vez mais, falando cada vez mais besteira, se tornando cada vez mais infantis. Né? Olha, é um negócio, chega a ser aterrorizante. Quer dizer, o tamanho da estupidez que se apossou do Brasil é uma coisa descomunal, gente. Então, o que nós temos que fazer é remover esta gente, remover os culpados disso aí. Os autores disso aí já deram a sua mensagem. A sua mensagem é essa: estupidificar todo mundo, né? reduzir todo mundo a slogans que não foram sequer inventados por eles, que vem pronto da ONU, vem pronto da comunidade europeia, vem pronto do Jorge Soros, e os caras saem repetindo sem pensar. E inauguraram uma coisa. Veja, no tempo do velho comunismo se falava da língua de pau, né? Quer dizer, uma língua de slogans e chavões partidários que, infindavelmente repetida, acabava se encrustando nas mentes com grande profundidade, ou seja, não conseguia pensar fora deste esquema. Mas o que os caras criaram depois é pior do que uma língua de pau. Porque é uma língua de pau oca, não tem nada dentro. Quando você examina os slogans que eles estão usando, por exemplo, se você pega slogans comunistas, né, o slogan de Lenin, todo o poder aos soviéticos, isso quer dizer alguma coisa, pô. O que eram os soviéticos? Era uma organização como o MST. Era uma organização que eles faziam no campo e que, vamos dizer, arregimentava, né, os trabalhadores rurais, lhes dava uma organização e acabava administrando o local de maneira mais eficiente do que a administração oficial. Se a gente chegava num lugar, precisava resolver um problema, não adiantava ele falar com a prefeitura, ele tinha que falar com os soviéticos, senão a solução não saía. Então, quando ele diz todo o poder aos soviéticos, quer dizer, vamos eliminar a administração oficial que vigorou até agora e passar a administração para a mão de quem já está administrando. Isso é uma coisa, você pode ser contra, você pode achar horroroso, e de fato foi horroroso, porque foi uma sangueira desgraçada, mas isto quer dizer alguma coisa, né? Agora, quando você pega a linguagem que eles estão usando hoje, a linguagem não quer dizer nada. Se você pensar, ah, nós somos a favor, né, da alteridade, a favor da diversidade, né? Nós temos que respeitar o diferente. Eu digo, um momento, tudo diferente é diferente de alguma coisa, né? Quer dizer, a substância da diferença está naquilo do qual ela difere. E qual é essa coisa? Não sabemos. Hoje eu vi, por exemplo, passei aqui, vi um cartaz a respeito dos autistas, né? Ah, nós temos que conviver com o diferente. Falo, mas quem falou que o autista é diferente? Ele não é absolutamente diferente, ele é igual a todo mundo, só que está faltando uma coisa para ele, pô. Ele não tem a capacidade de comunicação. Então, não há diferença alguma. Hã? Quer dizer, ele está debilitado sob algum aspecto. Hã? Agora eu vou considerá-lo diferente e simplesmente aceitar que ele seja autista pelo resto da vida e tentar ajudá-lo a superar isso aí? O que é isto? É? Também, vamos dizer, se você pensar, por exemplo, a diferença, a famosa diferença sexual, né? Nós precisamos aceitar as diferenças. Eu digo, bom, mas qual a diferença? Se um sujeito é diferente do outro, o outro é diferente do um. Estou errado? Portanto, a diferença se define por aquilo do qual ela difere. Então, isso do qual ela difere tem que ter uma substancialidade, para que a diferença também tenha alguma, né? Mas, em que consiste exatamente essa diferença, né? Por que a diferença tem de ser respeitada se aquilo do qual ela difere não é para ser respeitado de maneira alguma, né? Então, por exemplo, se o sujeito é um transexual. Bom, então, em primeiro lugar, ele não pode ser um transexual se ele não admite que ele nasceu homem. Este é o ponto primeiro. Então, não há diferença alguma, né? A única diferença que aparece está num desejo e numa fantasia que ele tem. Desejo de tornar-se mulher? Não. Desejo de imitar uma mulher, porque ser ele não vai ser jamais. Tá certo? Então, qual a feminilidade que ele vai absorver? A feminilidade de uma aparência. É uma aparência feminina, né? Que pode ser sustentada através, vamos dizer, do vestuário, da maquiagem e, em última instância, de uma cirurgia, né? Cirurgia que não vai lhe dar órgão feminino nenhum, apenas vai retirar um e criar um simulacro. Então, nós estamos aqui em plena imitação de estereótipos. estereótipos que quanto mais o indivíduo se aprofunda naquilo, mais afirma uma identidade masculina da qual ele não pode fugir. Motivo pelo qual, segundo uma pesquisa feita por um ex-transexual, aqui nos Estados Unidos, 40% dos transexuais se suicidam. Vamos dizer, mas eles se suicidam por causa da rejeição, por causa da perseguição? Não, porque essa perseguição, essa taxa de suicídio acontece nas áreas onde eles mais são aceitos e mais são protegidos. E não nas sociedades mais atrasadas, entre aspas, onde eles são rejeitados. É aqui nos Estados Unidos que isso acontece, é em Nova York, é na Califórnia, né? É em Miami. Então, veja, a diferença por si não tem substancialidade alguma. A alteridade, quer dizer, você fala de alteridade, quer dizer o outro. Quer dizer, bom, mas o outro é diferente de algum outro que é o mesmo. Aqui tem o mesmo e tem o outro. Então, ninguém pode se definir apenas por uma alteridade. Ele tem que ter algum traço substantivo, né, que o diferencie. Então, você falar de alteridade, esse é um termo absolutamente vazio. O que? No entanto, quando se fala de alteridade e diversidade, essas palavras vêm imantadas de um valor emocional. Eu digo, mas como um termo puramente formal, abstrato, pode ter valor emocional? Como é possível a pessoa se comover por causa da alteridade ou da diversidade? É a mesma coisa que você se apaixonar por uma equação. Então, é claro que isso é um efeito histérico. É? Quer dizer, você cria uma palavra gatilho que ela provoca uma emoção imediatamente, sem passar pela representação material da coisa, porque a alteridade não pode ser representada materialmente, é impossível. É? E o indivíduo ele passa a se comover, se emocionar e às vezes se indignar em nome de coisas como alteridade ou diferença. Também a famosa, vamos dizer, ampliação dos direitos, de que fala a Marilena Chaui, e o pessoal também. Democracia é ampliação dos direitos. Eu digo, bom, o que é um direito? Faz favor de me dizer. Mas o direito, como já dizia Simone Weil, é a obrigação de um outro. Se eu tenho um direito é porque alguém tem uma obrigação para comigo. As crianças têm o direito de ser alimentadas. Então, alguém tem a obrigação de alimentá-las, senão o direito não é nada. Então, isto quer dizer que qualquer ampliação de direitos é uma ampliação de obrigações. Então, ampliar os direitos em si mesmo não quer dizer nada. O que tem é uma redistribuição das obrigações. E esta que é a substância da coisa. Quem vai ser obrigado a fazer o quê? Que novas obrigações recairão sobre os ombros da sociedade, deste grupo ou daquele grupo. É isso que tem que ser discutido. Agora, se falar ampliação de direitos, você está falando do vazio. Né? Os direitos são apenas uma imagem em espelho de obrigações, que essas sim são materiais. Por exemplo, você tem que pagar um imposto, isso é uma coisa material. Ou você tem que trabalhar para sustentar seus filhos, isso é uma coisa material. É uma realidade substantiva. Então, à medida que a discussão vai passando das realidades substantivas para esses termos puramente abstratos, formais e vazios, quando eu digo formais, é como assim, por exemplo, a igualdade em aritmética. A igualdade em si não quer dizer nada. Depende de quais são os números que você está falando. Se você fala que 4 é igual a 5, está errado. Se fala que 4 é igual a 4, na verdade, você não disse nada. Tá certo? Então, esses termos, não é que eles são abstratos, eles são vazios, eles não têm significado. O significado deles depende dos objetos reais aos quais se referem, mas esses objetos não podem ser mencionados. Tá certo? Então, após décadas desse tipo de coisa, que não é nem a língua de pau, isso é a língua de isopor, meu Deus do céu. A língua de pau, pelo menos, tem, né, uma coisa embaixo, né? Tem toda a brutalidade do regime comunista, está ali na língua de pau. Mas agora não é a língua de isopor mesmo. E isto mostra, da parte dessa intelectualidade esquerdista, uma debilidade crescente, porque eles mesmos se convencem disso. É? E, à medida que repetem isso, a sua impotência cognitiva vai se tornando cada vez mais óbvia. Até hoje eu não vi um sujeito de dentro do PT, por exemplo, fazer uma análise séria do que aconteceu com o PT. Por que que o PT caiu? Eles não entendem isso. Né? Eu já dei várias aulas sobre isso, explicando para eles o que aconteceu, mas eles não entendem o que eu estou dizendo. Né? Quando eu falei o fenômeno do faurogramchismo, eu digo, pô, isso é a história do PT. Né? Quais são os dois autores que influenciaram realmente o pensamento petista a partir dos anos 60? Foi Raimundo Fauro e Antônio Gramsci. Né? Então, se você pega duas ideias que em si são antagônicas e você as leva a sério e você tenta realizar, você vai transformar uma mera contradição lógica numa contradição material. E algum dia você vai pagar por isto. Quer dizer, você... É, o famoso verso do Shakespeare, "This man's..." Como é que ele fala? Ele diz, o talento desse e o objetivo daquele. Quer dizer, você é um grande violinista, mas você quer ser um pintor. Né? Então, não dá para você fazer uma coisa com os instrumentos da outra. É muito simples isso aí. Você não pode destruir o estamento burocrático, como propunha o Raimundo Fauro, você mesmo se transformando no estamento burocrático, como recomenda o Antônio Gramsci. Não dá para fazer isto. Né? Mas a ligação entre a mera contradição lógica e a contradição material não passa pela cabeça deles. Eu digo, olha, mas os marxistas não eram especialistas em dialética, não eram especialistas em lidar com contradições? Eram antigamente, hoje eles não conseguem. Por quê? Se acostumaram com os confortos da língua de isopor. Onde basta falar e você se sente bem e tá tudo ótimo. Então, bom, derrotar intelectualmente essa gente é até covardia. Mas, então, bastou um cara, bastou eu, soltar lá o imbecil coletivo, mas não sei o que, não sei o que, pronto, foi o terror, foi a debandada geral. Para você ver a fraqueza do adversário. Né? Mas acontece que com isto, com essa destruição da vida intelectual superior, eles foram ocupando todos os postos. Né? É aquele negócio que o Leon Trotsky descobriu muito tardiamente. Sabe que a Revolução Russa foi feita inteiramente por Leon Trotsky e mais ninguém. Lenin estava no exterior e Stalin não fez absolutamente nada. Então, foi Leon Trotsky que organizou as tropas, tomou o poder, fuzilou um bocado de gente e daí chamou Lenin de volta. Tá certo? E no meio disso tinha um sujeito chamado Stalin, que não fez absolutamente nada e que pegou um posto puramente burocrático, posto de organização do partido, ao qual incumbia ele nomear e desnomear os agentes do partido em todo o território russo, ou soviético, como queiram. Tá certo? E com isto, nomeando pessoas, ele criou toda a rede do poder e daqui a pouco ele mandava em tudo, por uma função meramente burocrática. Quando o Trotsky percebeu isso, era tarde. Ele já estava exilado. Então, é assim, o poder de nomear e desnomear, quer dizer, o poder da caneta, do burocrata, é um negócio terrível. Foi assim que Stalin dominou toda a Rússia. Ele não teve que pegar em armas, nem fazer nem ser um grande orador, nem ser um grande líder, nada. Ele era apenas um burocrata. E o que aconteceu no Brasil foi exatamente isto. Este pessoal dominou todo o aparato cultural e, no fim, acabou tomando o poder político através da força da burocracia, nomeando gente, soltando verba, tirando verba, né? Demitindo, removendo. Foi assim que eles fizeram. E a hegemonia intelectual, claro, foi feita através do movimento editorial, da mídia, do falatório, etc. Mas isso está no fim. Só que agora falta a segunda etapa. Esta etapa vai levar décadas até remover o último, né? E enquanto não fizer isto, os projetos políticos podem, todos eles, mesmo que sejam vitoriosos eleitoralmente, podem ser boicotados de dentro pelo aparato burocrático. Você vê o que está acontecendo com o Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Né? Ele é o presidente, mas acontece que metade do funcionalismo público está contra ele, então eles simplesmente boicotam e as coisas não chegam a ser feitas. É isso. Aqui no Brasil ainda teve uma coisa pior, que foi a criação do Ministério da Defesa. Nos anos 90, eu tive debates que quase cheguei a trocar tapa com coronéis e generais que eram a favor da criação dessa porcaria. Eu disse, isso vai ser um órgão comunista, só para boicotar vocês, para quebrar suas pernas. Não, imagina, etc, etc, etc. Temos que modernizar. E, bom, dito e feito, então, isso quer dizer que o poder burocrático hoje controla o poder armado. Então, o que adianta você ter propostas para o Brasil se você não remover essa gente dos seus postos? Por isso que eu digo, esta guerra não é uma luta de ideias, é uma luta contra pessoas. Tem que tirar pessoas de certo lugar e botar outro. Ora, eu estudei a história do Stalin, eu vi como é que ele fez. Foi assim, gente. Foi tirando pessoas. Só que, para tirar pessoas, tem que ter outras para pôr no lugar. Então, por exemplo, a classe universitária brasileira, a classe acadêmica. Bom, só tem charlatão. Isso está mais do que provado. Você não tem um sujeito ali que saiba conjugar um verbo, que saiba colocar um pronome. É uma coisa horrorosa. Nós temos que tirar todos. Não é nem por causa de ideologia, não. O problema disso aí, quer dizer, é o governo dos incapazes, é o poder da inépcia, tá certo? Que está estrangulando o Brasil. Porque com esta gente dominando a discussão pública, nenhum problema terá solução jamais. Os problemas mais simples, ficarão para as calendas gregas. Outro dia mesmo eu estava vendo uma entrevista daquele general Durval Neri, que é um sujeito com o qual já tive uns arranca-rabas antigamente, porque ele pertence, ele é um tipo antigo nacionalista anti-americano. Ele até hoje não entendeu direito o que é o globalismo. Ele acha que globalismo é americanismo. A discussão que eu tive com o Dugin, ele não chegou lá ainda. Mas ele tem informações corretíssimas e ele disse, olha, o Brasil é um dos países mais ricos em manganês que tinha no mundo. Sabe qual é o manganês que sobrou? Nada. Acabou. Foi lá a Bethlehem Steel, tirou tudo e levou para os Estados Unidos. Está tudo aqui nos Estados Unidos. Então, como que nós deixamos acontecer isso? Nós deixamos por causa da nossa intelectualidade, tá certo? Não tem capacidade para entender a importância de um treco desse. Então, e as pessoas que percebem essas coisas, também, eu ouvindo a entrevista do general Neri, ele disse que tem uma pena que esse sujeito com tanta informação na mão, ele não tem os conceitos descritivos para articular o negócio direito. Então, assim, ele percebe qual é o problema, mas ele não sabe de onde vem. Ele imagina que vem de um lado, mas vem do outro. Na medida que ele entra nesse esquema anti-americano, esse discurseiro anti-americano idiota, ele é um aliado do globalismo e não sabe. Porque a soberania que mais foi ameaçada pelo globalismo é a americana. Ou seja, a resistência à eleição do Trump é isso. Quer dizer, você elege um candidato nacionalista, patriota americano, pronto, é um escândalo mundial. Todo mundo reage contra, quer derrubar, quer matar o cara. Pô. Então, isso quer dizer que o problema que o Brasil teve com o globalismo é exatamente o mesmo problema que os Estados Unidos tinham. E nós não sairemos dessa sem uma aliança com os nacionalistas americanos. Me parece óbvio. Então, o Trump sempre propõe isso aí, falou, nós temos que passar desse negócio da exploração, da imposição globalista para a época da negociação. Negociação baseada no interesse mútuo. Tá certo? Então, agora nós temos, por exemplo, essa questão do nióbio. Bom, podemos estar em tempo de impedir que façam com o nióbio o que fizeram com o manganês. Mas se você começa com essa discurseira anti-americana, você começou errado, meu filho. Você tem que sentar na mesa e negociar. Só que não tem pessoas qualificadas para isso. Realmente não tem. Então, a classe universitária vai ser substituída por quem? Eu digo, só tem um neguinho que está cuidando de criar os futuros professores universitários. CEMOA. Eu estou preocupado com isso. Falando, nós vamos precisar de excelentes professores universitários daqui 5, 10 anos. E nós temos que prepará-los de qualquer maneira. Não adianta você falar mal da elite universitária se você não tem quem botar no lugar delas. Eu garanto hoje que eu já tenho pelo menos uns 30 alunos que estão mais capacitados do que qualquer professor universitário no Brasil. Se tiver um confronto com os caras, realmente vão humilhá-los. Mas o que é 30, 40? Não é nada. É isto, é neste ponto que nós temos que trabalhar. Qualificar pessoas. Portanto, não é um problema ideológico agora, e não é um problema de programa político. Hã? Então, me lembrei do Karl Marx. Karl Marx criou um programa político, o programa político mais ambicioso da história. Passadas 3 ou 4 décadas, ele viu os seus sucessores e disse: semei dragões e colhi pulgas. Hã? Então, eu penso assim, e se ele, em vez de criar um programa para salvar o mundo, ele tivesse dito, não, agora eu vou criar uma geração de economistas de primeiríssima ordem. Hã? Teria funcionado melhor, né? Tanto que você vê que os discípulos de Karl Marx nunca conseguiram criar uma economia decente no mundo. A União Soviética praticamente viveu da ajuda americana durante toda a sua existência. E provou que não era capaz de subsistir sem ela. A China hoje, todo o poderio da China é o quê? O capital americano investido lá na década, no tempo do Clinton. Né? E o pessoal vive louvando a habilidade econômica dos chineses, falando, nada disso existe, tudo isso é o capital americano, meu Deus do céu. Então, não é possível, vamos dizer, um economista marxista que seja eficiente na prática, é impossível de existir. Nunca não existiu e nunca vai existir. Então, na hora H, eles apelam para algum, né, economista capitalista para salvá-los. É o que eles sempre fizeram. Certo? Então, o nosso problema hoje não é um programa político. Não adianta ser liberal, conservador, fascista, nazista, nacionalista, verde-amarelo, integralista, nada, monarquista, nada disso adianta. Nós só temos uma coisa a fazer, nós temos que criar a geração que vai substituir a atual geração de professores universitários, de jornalistas, etc., etc. É só continuar fazendo isso e ocupando espaço. É lenta, gradual e segura ocupação de espaço. Quanto às soluções dos problemas nacionais, dos programas políticos, eu digo, eu não tenho nenhum e acho que é prematuro ter qualquer um. Não adianta, não vai ser posto em prática. Se você inventar uma coisa, você vai acabar fazendo a contrária. Você vai ser arrastado, vamos dizer, na voragem da história e vai acabar fazendo o contrário do que você queria. E não é isso que nós queremos, certamente. É? Então, note bem, eu nunca tive programa político nenhum. Meu único programa foi esse, vou sanear o ambiente intelectual brasileiro. Foi só isso que eu quis. Não quis dar nenhum palpite na presidência da República, no governo, nas planos de governo, nada, nunca. Não fiz nem sugestões para o Ministério da Educação, para o Ministério da Cultura, nada, nunca. Prestem bem atenção. Eu só bati num ponto. Demolir o poder do imbecil coletivo. Fazendo somente isto, atacando somente neste ponto, vocês viram quanta coisa foi mudada no Brasil. Tudo isso que está acontecendo nas universidades, nos anos 90, era impensável. E, no entanto, está acontecendo. Com o quê? Com os livrinhos que eu botei em circulação, com os artiguinhos que eu escrevi, que foi tendo o efeito de círculos concêntricos. Agora, se eu tivesse a solução, tenho aqui um plano majestoso para o Brasil, né? O que eu teria conseguido? Nada. Pelo seguinte, quando você faz um plano, todo plano é para o futuro. Tá certo? Só que, quando o futuro chega, você já precisa de outro plano. É isso que eu penso, a educação, vamos preparar os meninos para o futuro. Digo, mas você não sabe como será o futuro. É? Isso é uma coisa que eu sempre pensei em educação. Educação só vale a pena você transmitir aquilo que tem valor permanente, aquilo que não vai mudar. Então, por exemplo, a aritmética elementar não vai mudar. A gramática da língua, se mudar, vai mudar muito pouco. Coisa assim que, sei lá, a importância, por exemplo, do teatro grego não vai diminuir. Né? Essas coisas que têm valor permanente, então devem ser transmitidas para a infância, porque daqui a 30 anos isso ainda será útil. Né? Mas diga, então eu tenho que qualificar os meninos para eles serem agentes de transformação social. Fala, bom, então você os qualifica para ser agentes de transformação social exatamente no sentido que isso significa agora. Daqui a 30 anos a situação é completamente diferente e eles não saberão o que fazer. Então, Por isso mesmo é que todos os planos, no momento, sejam monarquistas, reacionários, conservadores, todos eles vão ir para o brejo. Nós não sabemos o que vai ser a situação daqui 20 ou 30 anos, mas uma coisa nós sabemos, vai ser preciso ter gente qualificada. E é só isto que interessa, é só isto que pode garantir melhores dias para o Brasil. O resto é tudo conversa mole. Né? Quer dizer, eu estou insistindo nesse ponto e dediquei minha vida a este ponto também pensando na fórmula de Napoleão Bonaparte. Você tem que atacar o inimigo num ponto só, o ponto mais fraco. Qual é o ponto mais fraco? A intelectualidade. Então é ali que nós temos que bater. Bater, bater, até cair o último. Isso quer dizer que toda essa geração de professores universitários, jornalistas, ela terá que ser desmoralizada até o fim. Não pode sobrar um de pé. Né? Essa gente não vai melhorar, eles não vão se reciclar, né? Eles não vão conseguir se adaptar à necessidade dos tempos. Eles agora estão preocupados com o seu próprio futuro. Como vamos sobreviver no meio disso? Como vou manter minhas verbas, minhas sinecuras, meus impostos, etc. Eles estão lutando pela sobrevivência, no fim das contas. Não tem mais ideais, não tem mais projeto. Os projetos que têm são apenas a repetição de slogans da ONU, slogans diversitários, isso é tudo uma babaquice. Tá certo? E, então, vencida, quebrada a hegemonia intelectual, a etapa agora é destruir a hegemonia cultural, destruir o domínio que eles têm do aparato, e até o fim. Então, isso que está acontecendo nas universidades, graças ao filme do Josias Teófilo, tá certo? Que é um filme que não tem conteúdo político nenhum. Você veja que coisa. Quer dizer, esse pessoal da esquerda está tão vazio que eles tiveram que pegar um filme que não tem nada de política e fazer dele o símbolo do antagonismo. Hã? Quando o filme não antagoniza ninguém, na verdade. Quer dizer, na falta do antagonista, você tem que inventar um. Né? E estão lá, assim, literalmente, atacando moinhos de vento. O que quer que digam contra o filme do Josias Teófilo é inútil, porque só tem um jeito de você julgar o filme, é vendo o filme. E na hora que você vê o filme, ó, não tem ninguém que veja o filme e não goste. Né? Até o crítico da Folha gostou, ele ficou louco da vida. Né? É aquele negócio do psicótico e do neurótico. O psicótico diz 2 mais 2 são 5, o neurótico diz que admite que é 4, ele fica louco da vida. Então, o raio do filme é bom. Não tem jeito. Então, o filme é vitorioso. Eu acho o melhor filme que já se fez no Brasil. Se você, talvez o filme do Mário Peixoto, Limite, tenha algo, alguma profundidade. Né? Mas é um filme também que capricha demais no esteticismo. E tem um filme mais pretensioso do que o Jardim das Aflições. Jardim da Aflição, com toda a sua simplicidade, transmite mais conteúdo filosófico do que a história inteira do cinema brasileiro. Então, o Josias entrou na parada para vencer. Essa luta está ganha, não tem jeito. Quer dizer, a incapacidade de reagir intelectualmente a um desafio intelectual já assinala a morte do outro. E só resta eles apegar-se aos seus postos. Né? E repetir slogans que também não quer dizer nada. Mas, enquanto não se completar esta limpa na esfera intelectual brasileira, nada de melhor vai acontecer. Tá certo? O pessoal pensa, Lava Jato, mas não sei o que, fala, mas tudo isso tem que ser feito. Eu, quando vejo esse pessoal apresentando, sei lá, vejo o movimento monarquista, movimento conservador, liberal, etc. Bom, é ótimo, só que, por enquanto, isto só vai se integrar na discussão interna dos intelectuais e estudantes. É só isto que vai acontecer. Né? E toda a experiência histórica mostra que, sem esta etapa, nada se faz. Não adianta o pessoal dizer, mas o povo tem que ir às ruas, etc., etc. Bom, o povo foi às ruas depois de 20 anos de denúncia de corrupção. Feita por quem? Por intelectuais, por estudantes, etc. É isso que aconteceu. Só que, vamos dizer, esta preparação intelectual, ela foi muito breve e muito superficial. Tanto que, quando o povão foi às ruas, foi fácil desviar aquele movimento em favor da mesma classe política contra a qual o povo estava gritando. Então, o que faltou ali? Faltaram líderes qualificados para entender o que estava acontecendo e qual era a estratégia certa. O primeiro senador ou deputado que chegou na orelha daqueles meninos e disse: ah, vamos lá em Brasília conversar, etc. O menino caiu, os meninos caíram. É? Eles caíram na conversa do inimigo, meu Deus do céu. Isso mostra o quê? Total despreparo, falta de cultura, tá certo? Inépcia. Então, voltamos ao mesmo problema. O que nos está faltando é o quê? Pessoal qualificado. Pô. É? Então, tudo que nós estamos fazendo nesse curso é para isso. Nós não temos programa político nenhum. E não vou perder meu tempo criando programa político, nem aderindo a esta ou aquela corrente. Tá certo? O que você acha da proposta? Vamos eleger o Bolsonaro? Falou, bom, eu vou votar no Bolsonaro? Sim, sim, sim, mas eu não tenho a menor ideia do que ele vai poder fazer na presidência. Eu voto nele pelo seguinte: é o único candidato que merece o voto, para o meu entender. É o único cara que nunca roubou um palito de fósforo. É praticamente o único. Isso é. Na situação atual, seria mais do que motivo suficiente para votar nele. Né? Ainda não tenho uma ideia clara do programa de governo dele e acredito que, qualquer que seja o programa, ele vai chegar lá e vai ter que fazer outra coisa. Pensar intervenção militar, tá? Falo, bom, isso aí também... intervenção militar, aí chegando lá, os militares fazem o quê? Sobretudo no plano internacional. Como é que elas vão se explicar internacionalmente? Então, como é que eles vão fazer para sobreviver à pressão internacional? No dia seguinte, os bancos internacionais cortam verba, começa uma campanha de mídia mundial contra os caras, vão fazer o quê? Então, assim, no momento não dá para prever o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, qualquer que seja a situação, não há ação sem agente. Então, não adianta planejar a ação, nós temos que qualificar os agentes. E eles, na época, saberão o que fazer. Eu não sei, não dá para saber hoje. Né? Então, é isso. Então, eu hoje não vou responder perguntas, não. A gente está aqui cansado, ficamos aqui martelando, serrando madeira, estamos cansados aqui. Né? Estamos felicíssimos de estar no novo escritório que nos custou tanto, 2 anos com tudo guardado, os móveis guardados na... No storage, né? Começou a voltar tudo e simbolicamente voltaram até as gaivotas. Santo adoro as gaivotas. Elas passam o verão e a primavera na praia. Quando chega o outono, elas começam a voltar para comer os nossos camarões. E hoje eu estava olhando as gaivotas, fiquei imensamente feliz. Tá? Então, olha, muito obrigado a todos. Eu espero que aqueles que queiram ajudar nesse projeto. Às vezes as pessoas oferecem contribuições, eu não dei contribuição nenhuma, eu não quero receber dinheiro de ninguém, eu quero ser pago pelo meu trabalho. Né? Então, se inscrevam no curso do Mário Ferreira e tragam mais alunos, se for possível. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Até semana que vem.